Cê prometeu me fazer feliz. Eu mergulhei nessa ilusão quando eu te vi. Está na área. DJ Daniel Vídeo. O grave que sacode a galera. Só de cantinho na contenção. Você chegou e me beijou. Só desandou meu coração. Eu não sabia que o tal do amor doía. Você xinga, você briga, eu fico chateadão. Que isso, porra? Era mais fácil trocar tiro com polícia e pra asfalto meter fita ou trocar com um alemão. Foi revelado, isso me deixou bolado. Falaram que era laço e no olhar tinha maldade. É lei da vida, se tu derramar meu sangue, eu te encomendo antes, pra mim só vai ser saudade. Cê prometeu me fazer feliz. Eu mergulhei nessa ilusão. Quando eu te vi, eu me perdi. Foi forte sim, que confusão. Baile lotado e eu pesadão. Só de cantinho na contenção. Você chegou e me beijou. Só desandou meu coração. Sabia que o tal do amor doía. Você xinga, você briga e eu fico chateadão. Que isso, porra? Era mais fácil trocar tiro com polícia e pro asfalto meter fita ou trocar com um alemão. Foi revelado, isso me deixou bolado. Disseram que era laço, no olhar tinha maldade. É lei da vida, se for derramar meu sangue, eu te encomendo antes, pra mim só vai ser saudade. Cê prometeu me fazer feliz. Eu mergulhei nessa ilusão. Quando eu te vi, eu me perdi. Foi forte sim, que confusão. Baile lotado e eu pesadão. Só de cantinho na contenção. Você chegou e me beijou. Só desandou meu coração. Deus te abençoe, muita paz. Eu que te agradeço, mano menor. Foi uma honra. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel Vídeos, destruindo fogos e portas.